131-97, autorizado a alinhar em uma pista 1-0, agiliza. Puxando M3-1-0, ajuste no 09, continua aproximação, aguarde pista livre, como é 2 da TAM, alinhando para a decolagem na 1-0. 5-3-1-0, sai com o número 2. No solo 27, direita, solo Salvador, 121, 19. Direita 29, obrigado. Atenção, 344. Direita, agora para chamar a torre. M310, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 089. Teve pouso 10, achando M310. Posição de Vitor até o Delta, abandono sobre voos, atendido, autorizado voo com Brasil de Coimbra, passando em segundo esquerda. Tente manter sobre voos, voos, voos, voos, voos, voos, voos, voos, voos, voos, voos, voos, 09, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo que eu não faça o pulo, estou escutando. Sambo, ONU, se possível, voa Sambo. Pronto, 2197, boa noite, contato da decolagem, suba. Não tem hoje voo 340, está sendo 2100, voo direto, líder. Já foi 2000, direto, líder, 3197, obrigado. Direita, São Salvador, 121, décimo lado. Número 8, aponta na terra do vento, pista 1-0. Está visual com banho na ação 1-0. Corta a perna do vento, pista 1-0. Corta a perna do vento, pista 1-0, não sei lá. Voo 1-3-4-4, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 099, informo C3 da Força Aérea, ingressando perna do vento, pista 1-0, não vai detrir o seu pouso. 1-0-1-3-4-4, assim, livre pouso. Serra do Vento, registrar 10. Comando 08, Alga Serra do Vento, Costa Mirar Base. 08, Alga Serra do Vento, Costa Mirar Base. Número 8, autorizado base, reporte final, pistão 0. Onde está o próximo? Descreve de próximo, 700 metros abaixo. Número 8, informa helicóptero, seguindo para o heliponto, próximo ao CIA, 510, na interférica. Se eu escuto que eu informação, está jogando para o helicóptero, mas tem que ter espécie. Eu estou terminado meia dúzia, Minas Salvador, chave contra o Irei da Caju, na frequência 123. 344, fala aos 33, direita, São Salvador, 121, decimal 9. Direita, 3-1-9, 3-4-4. Vou falar aí já com isso, Ita. Mas um minuto, pra visual. Thank you. Eu dei 795, Rio, utilizado, descida 3.000 pés, ajuste de altímetro no 09. Autorizado para 3.000 pés no 09, ou 2-7-5. Visual, vamos falar em Jacuíde, ó. Vitor, até o Delta. Eu também tenho frequência livre em Montoso. Livre, uma boa noite, agradece. Delta. Oito, confirma que foi? 08, vai ficar bastante gravado, intenção de pouso final. 08, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 08 lá. 08, autorizado pouso pista 10. Uma 97 para o centro do Recife, 125 decimal 1, no caso negativo, 123 decimal 8. Recife, 1238, centro zona 7, boa noite. Recife, 895, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento e leia 6-3, pista nervosa em fonte estabilizada. 7, desce para 2000, autorizado X-ray, reportará estabilizado, vou ver se é fácil. 08, Luciano 37, vira à direita, pode sair via Alfa, reporte na Delta. Você escuta. Autorizaria Duna para 2793, a 5? 2795, autorizado o Vladeto Duna, com estabilizado. Tomará estabilizado os 2795. Autorizado o cruzamento, pista 90. Localizador com capacista, azul 2795. Azul 2795, complexo final do procedimento de execution, plano 1839-5, bom dia. Sente uma torre, galera. Obrigado, boa noite a todos. Salvador, Goiânia, Azul 2795. Bahia 2795, autorizado pouso no 40 graus 079. Confirmado o reto? 140 graus 079. 7, número pouso na 10, 2795. Cinco no solo 42, liga direita, via Delta, Alfa, chame antes para Juliette. Frente direita, Delta, Alfa, antes para Juliette, azul 2795. Corrigindo, Delta, Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, Romeu. Delta, Alfa, Kilo, parte 3, com quem é a posição? 4, Romeu. 4, Romeu, frente azul 2795. Salvador, boa noite, 098, autorização, Fortaleza. Gente, agora autorização de tráfego. Paciente, a informação ativa em vigor. Vigor. Tá de costa. Autorizado Fortaleza, conforme rota do plano de voo, nível 370. Após decolar, curva esquerda, saída Momo, transição flotilha. Controle 120, décima 8. Transponder 5172. Posicionamento correto, chamo pronto para o posicionamento. Contato radar, sua via seleção voando nível 340. Voando 340, obrigado. Conforme rota do plano de voo, nível 350. Após decolar, curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle Salvador, 120, décima 8, transponder 5164. Autorizado, 350, demora 10, curva esquerda, Pucaru, e 120, controle, acionando 164, acionando 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Chegando para o de bordo, desse motor 4 mil pés, ajuste 109. 4 mil. Mais um 4 mil navio, autorizado final ILS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. 2 mil, confirma ajuste para a turma 1099. 1099. Confirma 19, desce para 2 mil, reportará estabilizado em 3. A turma 2 a 3. Salvador, boa noite, Lula, 963, autorização, galhão. 3, autorizado, São Paulo e Galeão. Torre Salvador. Torre Salvador, 1973. Voo 1973, Torre Salvador. Gentileza, estou chamando o Brian e o Ground 1219, quem responde, sabe o quê? Firmo, está indo na informação FA. Estamos agrupados. Ah, tá ok. Autorização para o Galeão, por gentileza. Qual o nível para o Galeão, voo 1973? Nível 380, portão 4. Gente, agora a autorização de tráfego. Agora. Autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 380, saída Salvo 1, transição Dóquilo, controle 120.8, transponder 5204. Autorizado nível 380, Salvo 1, Dóquilo, Dóquilo Plômetro 44, seguro, autonomia 257.208, confirma suas fontes. Transponder 5204. Pode 5204, confirmando 380 no nível 973. Sim, porém, paguei a cópia, mas aguarde a confirmação dessa autorização ainda. Quem me escuta? Torre Salvador, azul 4298, final de 6 milhas, campamento. Cliente avistado, autorizado pouso, 130 graus 09 nós. Livre pouso na 10, azul 4298. 782, desce, mantém nível 050, ajuste de altímetro 1018. Nível 050, mantém o seu 018, 2782. Bruno 973, foi confirmada a autorização de tráfego pelo centro Recife. Ok, obrigado, senhor. Fortaleza Bono 096, linha 68, segue o acionamento. Bono 096, Torre Salvador. Autorizado o acionamento Push, Lex, chama o transportar. Viu, perdão, então. Autorizado o contra-ataque, para o 63, tem a pilota, pelo Bono 6313. Antônia Fumo, após o piloto no 6313. Azul 4298 no solo 04, libera direita, ingresso via Alfa e Kilo para posição corrigida. Alfa e Juliette, posição 03, Tatiana. Negativo. Ingressa, livrar, ingressa Alfa, Juliette, posição 3, 4298 lá. Corrigindo a instrução, mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette. Ok, essa Juliette vai guardar para 2-2. Salvador, vou 096, tá? 181, aguardo. Agora, se eu tô vendo, pega a Recife. Gol no 096, autorizado táxi, ponto de espera, pista no 0. Agora tá. Ponto 090, vou lançar. Oceaner 63-10 para puxa treinamento, posição 02. Oceaner 63-10, aguarde autorização. Oceaner 63-10. 14298, autorizado o ingresso, posição 03, parte 1. Negativo, ingresso, cliente, posição 3, estado 3. Oceaner 63-10, fica condicionado ao estacionamento do Embraer 190, no seu lado esquerdo, na posição 03. Após esse tráfego, autorizar o acionamento do Chibet. Chama o pronto para o táxi. Após o tráfego da posição 06 do Embraer, autorizado o pushback e o acionamento do Oceaner 63-10. Correto. Estou em Salvador, vou no 096.090. 1096, autorizado decolar, pista 10, 140 graus, 099. Aqui decola da 190, voo 190. Salvador, 1973, pronto, pushback, acionamento no 04. Voo 973, o número 2, agora a transversão. Chamada. Frequência 198, decimal 95. 995, boa. O 973, tem a resposta, era o azul aqui do lado? Negativo. É 2320 da Oceané, que está iniciando o pushback, no 2. Ok. Mantém a posição, será autorizado posteriormente. Salvador, eu acho, né? 6313. Oceaner 6313, avistado, aguarde autorização de pouso. Guardando 6313. Decolou 0 aos 1-0. 1-0, chame o controle em Salvador em 1-0 decimal 8. 208-90-6. 63-13, autorizado pouso, pista 1-0, 140 graus, 079. Gente, livre pouso, Oceaner 63-13-1-0. Gol no 973. Assim que o Airbus 320 da Oceaner iniciar o táxi e livrar a sua cauda, está autorizado seu pushback acionamento. Reporte pronto para o táxi. Aqui, após a passagem do avião com a retaguarda, vai iniciar a chamada para o táxi com o 973. Via, 0370, gol 1906, autoriza por aqui. Autoriza por aqui, no posto Cogbo, gol 1906. Foi o seu posto Cogbo, gol 1906. 6310, autorizado táxi, até o ponto de espera, pista 10. Autorizado táxi, até o ponto de espera, pista 10, né? Sinal, pista no zero, azul 2782. Azul 2782, chama sua frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, graças, boa noite. Na 6-6-3-1-3, no solo 1-3, libera a direita, táxi via Alfa, até antes da Juliette, seu portão 002. Sim, táxi via Alfa, até antes da Juliette. Salvador, boa noite, é o Azul 2782. Azul 2782, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Bora. O Xanar 6310, mantém o ponto de espera. Agora nós vamos 268-1-2-5-1-0-6. R-6-1-0, cruzado, a linha é manter, pista 1-0. A linha manter, pista 1-0, a linha é manter. No solo aos 1-7, livre pista direita, taxiway Eco, Alfa, Kilo, posição 3, Romeu, do Pátio 3. Direita Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu, 27, 26. R-6-3-1-0, decolou 1-9, chama o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, aqui na R-6-1-0. Salvador, aqui na R-6-1-0, passa na R-6-1-0, saída a pouco, aqui na hora dessa. Eu chamo R-6-1-0, contato radar do colégio, que eu via pouco, para o nível 350. Sequência de ajuste da BF para 4.010, ajuste 1-0-9. Gol 1973, autorizado a decolar, pista 1-0, 1-3-0 grau, 089. Autorizado a decolar, está oficiando a cena, gol 973. 23, decolou 18, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 120? 120, décima 8. 8. Boa. 9, 7, 3. Controle, 9, 7, 3, alô? 9, 7, 3, contato Roberto, do dia 6, da São Uno, nível 380. São Uno, 380. 9, 7, 3, alô? Autorizado, uma lida. Faz 2 mil, autorizado, lida. Faz 2 mil, lida, graças. 9, 7, 3. Chamei o Cici, 1-2-5 alterna, 1-2-5.